Eu sinto uma presença viva hoje entre nós. É mais que emoção ou força da imaginação. Em cada rosto que eu vejo, amor e paz então percebo. Cantemos com certeza, irmãos, Deus está aqui. Certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos adorar a Deus. Seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos céus. Vamos adorar.